3360 via Upzulu no meio inicialmente, após conforme a rota do plano. Decola 1-0, a curva é à direita, saída da Eoleda e após Leda Bridge. O controle Salvador opera em 1-9.8 e aciona 5-1-1-5 no transponder Cotejo. 360 para Congonhas, inicialmente Upzulu 1-6, depois rota conforme plano. Decolando 1-0 da Eoleda Bridge, 198-5-1-1-5. Correto, no 397. Quando pronto, some posicionamento e forma gate. Portaremos, estamos no 3. Tail gate, por gentileza, repita. 03. Ok, copiado, no 397. Estamos no Lua, guarde cópia para Guarambi. Não está pronto ainda não, senhor. Para confirmar o plano, eu não tentei pelo telefone e não consegui. Já que o plano aí já está. Só mais 40 minutos aí para conta. Muito obrigado. Pode para ingresso na pista 97. Vou contar lá para ingresso para o Thiago Alcatraz. Espera da 1-0, chama a torre. 1-1-8.95, o ajuste agora 1-0 no 3, bom voo. Positivo, Juliette Alva, ponto de espera 18-9-5. Ajuste 1013 da 3602. Charles Lafatão, autorizado ingresso, pista 97 até o pátio da Bata. Reporte livrando. Está ingressando na Alta 7, reportará livrando a Charlie Alta Tango. Preste iniciar o cheque do procedimento do equipamento LS. Afirmativo, boa Alta Tango. Salvador, o Papá Romeu Lima já avisou com o campo de pouso. Frequência livre para a coordenação em pouso. Frequência livre, chama para o regresso, Lima. Frequência livre para a coordenação em pouso, Kilo Serra Lima. Serra Golf Fox, inicie redução para 1909. Serra Golf Fox. Para 190, Serra Golf Fox 9. Ciente, Charla Patango. 52 é a torre. Salvador, muito bom dia. É o Azul 4207, ciente da Papá. Está 1-0. 040, bom. Salvador, bom dia, o 3296, transfere então o ataque do Papá, que é de matemática de voo no 506, perto da Mari. Quantos minutos a mais precisa o G52 na pista? Mais ou menos, prossiga. Bom dia, informação aqui do Papá, 1-506, perto de matemática, perto da Mari. Desvio 96, ascendente para ação, desce matemática 1-0-0. Ardente, Macetano, para 3, 8, Macetano. Controle o papapá, por informe, máquina uniforme para descida. Uniforme, máquina uniforme, desse mantenha o nível 050 e nesse espera em TAP, uniforme, máquina uniforme. Eu te Fischer, descendo para o 050, mantém espera em etapa e confirme. Afirmativo. Golf Alpha Tango, Golf Alpha Tango, controle. Prossiga. Nissi espera em Simbra, Nissi espera em Simbra, Golf Alpha Tango. Espera em Simbra, Golf Alpha Tango. O motivo é a aeronave do jeito que está na pista fazendo o cheque, estamos aguardando a liberação da pista do mesmo. Estacionamento Gate 5. Autorizado, portão 05, chama táxi, voo 193. Chama ali táxi 193. 195, Golf Alpha Tango. 1895. 1895, Golf Alpha Tango. Golf, é Serra Golf Fox, desse mantenha 2000 para agora o procedimento final LS X-Ray Pista 90. Para 2000, para LS X-Ray da 10 Serra Golf Fox. Então 3296 na chegada Mari, desse mantenha o nível 060. 060 na Mari, 3896. Torre Alfa Tango, Golf Alfa Tango. 3896, controle. Prossiga. Desce redução para 2309. Redução até 2309, para 3896. Uniforme, Mike, uniforme, desce e mantém a altitude de 3000. Descer para 3000, vai manter a espera ainda, etapa? Desconsidere a espera em stop e desce e mantém confirmando a altitude de 4000. Ok, pelo tipo de 4000, uniforme. Vape 5-2. Golf Alpha Tango, ajuste no 013, o vento 030 graus, meia dúzia, pouso autorizado, pista no 0. Nível pouso da 10, Golf Alpha Tango. Descida 060 na chegada a Mari, reduzindo 2309, LSX-3, voo no 260. Controle Salvador, é o Triplo Papá Revoi Lima, decolado do Costa Azul com destino em Salvador. Acerto, PR no Axé. Triplo Papá Romeu Lima, mantém a regra de voo visuais, reporte passando Piatã, 500 pés. Piatã, 500 pés, o Papá Romeu Lima. Controle, é o Jave 52. Jave 52, submantenha 1500 pés para o setor do farol da barra, para espera, aguardando para prosseguir no padrão número 3. Jave 52. 4-0, good for pushback and setup, come back right for taxi. Informação para o G52, é previsto um sequenciamento agora de 6 aeronaves, após o sequenciamento irá prosseguir para os padrões conforme previsto. Previsto no máximo mais duas espera aí sobre o farol, duas a três espera sobre o farol da barra. 527. Serra Golf Fox, chame torre agora, 1895. 1895, Serra Golf Fox. Aeronave na escuta do controle de Salvador devido a cheque do LS e dos marcadores. Procedimento será agora VOR DMS Zulu para pista no zero. Cruzou agora através do farol da barra. Confirmando a chamada geral para as aeronaves de controle, procedimento agora VOR, DME, Zulu, pista no zero. O LS está fora de serviço devido a cheque pelo jeito dos equipamentos. No ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, quais são? Torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Gente, direita, Judete Alfa, no ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Tá bom. Uniforme, Mike, uniforme, disse mantendo os meus autorizados final LS X-Ray. Neto, disponível, uniforme, Mike, uniforme, disse mantendo os meus autorizados final LS X-Ray. Para 2000 pés, uniforme, Mike, uniforme, autorizado em LS. Confirmando, uniforme, Mike, uniforme, disse mantém até a altitude de 2500 pés inicialmente. Está confirmando, 2500 por uniforme? Afirmativo, inicialmente 2500. Ok, 2500, certo. Deixa para Romeu Lima, chame torre 118 decimal 95 para ingresso e contra-tráfego. 1895, Papá Romeu Lima. Então 3896, desse mantém a 4000. 3896, desse mantém 4000, solicita a Renata, Sente, após ETAP, é previsto a revista 366 até 3896. Positivo, ETAP, Sierra Vista 366, descendo a 4046, 3896. Firmo. GV52, apenas informações. Temos tráfego a 500 pés de próxima a Itapuã, para Itapuã, sem interferir no seu tráfego. Paciente, 52. Bono 260, deixe manter 5000. 5000, eu confirmo a altitude, solicito a RNAV 210, 260. Sente, após ETAP, Serra Vida 366, Bono 260. Ok, após ETAP 366, altitude, por favor. Ajuste padrão no 0, no 3. Sua direita, não irá interferir. Paciente, Serra, Golfo Trato. Azul 4207, reduza para 230 nós, desça e mantém a altitude de 5000. 230 nós, desce para 5000. Poderia confirmar o ajuste para o 4207? Ajuste é 1013, 1013. Obrigado. Uniforme, Mike Uniforme, autorizado o final do procedimento VORDM Azul do Pichinó 0, descendo para 2000. Tenho de uniforme. Tão 3896, desça e mantém a altitude de 3000. 3 mil, peça, 3, 2, 4, 6. Voo 1260, desça e mantenha 4 mil. É 4 mil, presidente. Reporte solo controlado na cabeceira 35, triplo Papa Romeu Lima. Autorizado, vai reportar no solo controlado, Lima. Tan 3602, aos 43, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Six 140, taxi via Mindanao until hold point runway 10, aircraft Salvador Tower 118.95, QNH now is 1013, have a nice trip, sir. Desça para o tráfego e começa ali para a coordenação em pouso, Kilo Tango Romeu. Aproximação direto para o pátio da Bata, reporte solo controlado da Bata, triplo Papá Romeu Lima. Autorizado, pátio da Bata, acelerando Lima. 193, alinhar e manter 1-0. Ali, manter 1-0, 193. Barra para espera. 5-2, copiou? Demativo, copiou 5-2. Tem mais o setor aí de Itapuã, é farol da barra. No 260, seu vetor para sequenciamento. Curva esquerda para o 355, seu vetor de comunicações. Intercepta radial 0, posição 278, inbound para o procedimento da pista 1-0. Ok, esquerda para o 355, descida para 4000. É a radial 278, é o 270. Afirmo. Azul 4, coisão. Uniforme, Mike Uniforme, chame torre 1895, pomposo. 2895, obrigado. Tá 3896, desse mantém 2000, autorizado, coisão, 2500, autorizado procedimento RNAV. Até 2500 pés, autorizado RNAV, então 3896. Controle Salvador, passando para o Vitorino Juliette. Vitorino Juliette, 1500 pés, reporte Paripe. Azul 4207, desse mantém a 3000, Azul 4207. Para 3000, 4207. Negativo, eu só tenho um Papa 28 Alfa, tá alinhando a 17, aguardando autorização para a decolagem. Positivo, se não interferir na decolagem dele, eu posso na 17, para melhorar seu tráfego aí. Ok, o base pela direita autorizada é posta 3 milhas para a base da 17, o uniforme Macriforme. Quarta 278 do VOR. Livre, o triplo Papá Romeu Lima. Salvador Tower, good morning, Ocean Air 6140, holding chart 10. Ocean Air 6140, line up and wait, runway 10. Taxi de forma, tá na base da 17, baixou e travou. Cliente. O senhor vai prosseguir para a final 97, vai realizar, após ingressar na final 97, vai realizar um 270 pela esquerda e aguardar a pista livre, ok? Faça um 270 curto, ok? O uniforme é que for. Cliente, fará. 3 aos 46, 19, 8, boa viagem. B8, bom, 9983, obrigado. 207, inicie redução para 1970 mais. Reduzido 1970 mais, 4207. Controle Salvador, bom dia, Gol 1983, cruzando 2100. Gol 1983, contato radar, vigilância. Gente, Gol 1983. 260, desse mantém a altitude de 3000. 3, Azul 4207, curvando agora à esquerda até Bruno 40, reposte na radial 278 em bounce. 140 à esquerda, reporta na 278 em bounce. Controle, esquilo Zulu. Esquilo Zulu, controle. Até bem quieto, a cidade de Cairo Larego, até a 90162. Agora para levar a tropa. Mantenha as visuais, reposte após bom despacho, prosseguindo para Paris. Gol 260, vou agora direto a 366 para o procedimento terminado. É para 260? Vou agora para o servido 366, gol no 260, resume a navegação. Então 3896, torre 1118, decimal 95. 18, decimal 95, obrigado, bom trabalho, tá? 3896. Vitor e Juliette, controle. Controle, Juliette, copia. Sede no pá, fiz autorizar. Whisky do Zulu, chame controle na frequência 1935. Guarda, para o seu. Pelo Romeu Oscar, chame frequência agora 119.35. O G-52 apenas para informação, a aeronave irá seguir daqui a pouco a aeronave da Gol, que está passando a ilha de Itaparica, na sequência após ser liberada os padrões, o máximo possível que puder ser dado. Paciente, o Azul 4207 na 098 em bordo. Enche na 278, pressão na 2098 na radial, inbound, complete final do procedimento, VORDME Zulu, pista 1-0. Tarifa do procedimento, 4207. Gol no 260, descida até a altitude de 2500, gol no 260, autorizado o procedimento no servidor 3000. 2500, autorizado o procedimento, VORDME, partida 3000, gol no 260. Passou ponte. Pátio 5 à esquerda. Autorizado, agilizando na medida do possível, uniforme, mic uniforme, frequência livre. Nossa, Siri, confirmando 3 a bordo. 07. 3340, voo 9983. Aeronave chamando controle, prossiga. Ocean Air 6140. Ocean Air 6140, radar cam, textbook, JAMU, departure, climb and flight 350. Level 350, Ocean Air 6140. O controle, Salvador, Papá Tango, Romeu, Papá Tango, decolou na sua escuta, corredor, chama, mantendo 1000. Romeu, Papá Tango, 1000 pés, temos aeronave do Jave, na próxima parada da barra, mantendo 1500 pés, mantenha 1000 pés e chame controle na frequência 1935. Confirma a frequência, pro Romeu, Papá Tango? 119.35. Cliente, está sentindo o tráfego 1500 pés, chamará 119.35. O meu Papatango, grátis. Afirmativo, porém mantenha 1000 pés, mantenha 1000 pés. Cliente, mantendo 1000 pés, o Papatango. Azul 4207, torre 118.95. 1895, senhor, obrigado, até logo. É. 5490. Sim, mantém agilizando, 5W0. Torre Salvador, muito bom dia, 4207 da Azul, na final do VOR. 4207, continue, muito bom dia, aguarda pista livre, 1013, o vento 040 graus 8 nós. Aeronave da Trip ingressando pista 90, aguardando somente autorização de decolagem. Ok. Continuando a ULS, que o Assis está lá fora. Oh, desculpe, o procedimento é VOR DMS Zulu, pista 90. O ULS está fora devido ao cheque do jeito. Ah, positivo. A nossa intenção seria fazer o RNAV da 10 a partir do Serra Vitor 367. Gente, então após Pelu, Serra Vitor 366. Ou 1270. Positivo, de Pelô vai para o Serra Vitor 366, gol 1270. Informa que está transportando líquidos de consolação de órgãos de transplante, ok? Bem, será dada prioridade, obrigado. Gol 1260, chame torre 18, decimal 95, completando o final do procedimento da RNAV. 1895, ação Salvador, gol 1260, completa a RNAV. Rave 52, controle. No setor do Pelourinho, temos aeronave da Gol passando agora para o final do procedimento RNAV. Avista a aeronave para poder prosseguir para o primeiro padrão número 3. Escala 3896. 7013, 050 graus, 10 nós, checado o trem, pouso autorizado no zero. Livre pouso, 4207. Dom Salvador, gol no 260. No 260, reporte externo baixado, travado, 1013, bom dia. Bom dia, vai reportar Serra Vitor 372, positivo? Positivo. 5490, 53198, boa viagem. 1908, 5490. Quilômetro, então, que a transmissão está 2/2 com o porteado. No procedimento VR? Negativo. Olha o 35490. 5490, contato radar, vigilância, sub, mantém o nível 200. Para 200, confirmando na radial 250. Estimativo, 350, conforme orientado. J52 está autorizado a prosseguir para padrão número 2 após a remetida com curva pela à direita, ok? Pela direita. O JV-52, aeronave que o precede para pouso, está a 7 milhas da cabeceira. Estou confirmado, vai ser o inicialmente padrão. Machado, padrão 3. O gol no 270 desce até que nível, por gentileza? Gol no 270 desce até o nível 50, 050. 50, obrigado, no 270. Lima Kilo Zulu prossegue até o pátio 3. Vai aguardar para ingresso no pátio principal devido à Airbus da TAM que vai ingressar no mesmo. 1260, passa a Serra, Vitor 372, baixar travado da visão. 1260, continue, aguarda a pista livre, o ajuste no 013. Sente, mantém a aproximação, guardando a pista livre, 1260. Está certo. Sim, Matheus, vai seguir a mesma Vitor e Juliette. Vieta, Positivo, bora no novo tratamento. Eu te olho para também. 360, 1013, 070 graus, 8 nós, pouso autorizado, chino zero. Livre pouso, chino zero, bora no 260. Ingressar no circuito. 1895, até mais tarde, graças aí pela companhia. O Vitor Juliette, mantendo-se ainda visual com a aeronave aí que vai lhe preceder, chame torre 1895 para ingressar no circuito. Torre 1895, 3, chame Recife, agora frequência são 3325, alterno 251. 1-3-3-25, alterno 251, gol 1-9-8-3. Quilo Zulu após o ingresso do Airbus da TAN no 612, autorizado até o pátio 3. Agora autorização de pouso, 080 graus, 8 nós, Zulu. 080 graus, 8 nós, autorizado para o 97, o Whisky Zulu. Tango, estamos através do aeroporto da Barra. Frequência livre aqui da presença, então regresso. Vou me acompanhar água. Certo. Autorização, o Vitor em dia julho. Autorizado para seguir final da sete, aguardar a autorização, o Vitor em dia julho. Subindo para o 200-200, você vai para as comunicações, ao cruzar o nível 120, vou ir direto para a posição alta. Para o A0, 10, falha de comunicações, voar direto para Albo, 35490. E aguardar devido à aeronave do laboratório da Força Aérea, está agora na regressão final para cheque, ok? Na rotatória, aqui no Romeu África. Pelo Romeu África na rotatória, o 360 será pela esquerda. 360 pela esquerda da rotatória, aqui no Romeu África. Decolagem pista 17 após curva à direita, prossegue via linha do litoral sul, 500 pés, a frequência do controle 119.8, aciona 5132, Charlie Alfa Tango. Índia Júlia. Vitor, Índia Juliette, aguarda somente pista livre. Fazendo pista livre, Júlia. Uma milha para pouso na pista 17, GV52. É um aeronave de pequeno porte. GV52. Decolagem com a torre 118.95, tem um bom voo, Charlie Alfa Tango. Paulo Salvador, bom dia, voo 1260, Nicolas Fox. Voo 1260, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi 3 Juliette. Alfa, reporta para Juliette, voo 1260. O Azul 4207, Juliette até o portão 09. Juliette ao 09, senhor, obrigado. Foi informado agora que tem um passageiro passando mal. Se quiser se reforçar, a gente já pediu atendimento médico, por gentileza. Presidente, a gente vai checar com o freio aqui o assistência médica. Muito obrigado. Foi agora mesmo, tá? Obrigado. Sim. Estúdio 3000. Uno 260, desse mantenha 3000. O senhor está chamando o gol 1270? Ou desculpa, gol 1270, desse mantenha 3000. 1270 para 3000, 10 no 3, ajuste? Afirmo. Graças. Trip 5490, autorizado direto Albo. E chame torre 1895 aí para ingressar no circuito. Salvador, aqui na Romeu. Aquela rota alta. O 1260 prossegue Alfa e Índia até o portão 03. Alfa e Índia até o 03, o 1260. Salvador, bom dia, American 980, clearance to the Phoenix. American 980, bom dia, flight level 370 to Recife, ready to copy? Okay, flight level 370 to Recife, we're ready to copy. Tango 45, chame para o táxi. Para o táxi, seu farol da Barra para novo padrão. Afirmativo, novo padrão 3. Afirmo. 19, well, 9, decimal 8, and the scope code is 5142, America 980. Okay, clear to receive a flight level 370, uniform 58, runway 10, left turn, Puka, Alpha uniform, Romeo transition, 119, decimal 8, squawk 5142. Just confirm the scope, please, 5142. That's correct, 5142 for American 980. Obrigado. American 980, that's correct. Come back right for